Falasse primeiro título do time do ano, né? Para vocês, como que é começar o ano com o pé direito, né? E expectativa para o resto de 2016. Rapaz, espero que venham mais campeonatos aí, que a gente possa ganhar mais e mais, né? Que sempre entrar em campo, né, cara, com seriedade o jogo inteiro e não dar espaço para a equipe e todo campeonato buscar o título.